A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vamos dar início a mais um programa à Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, caríssimos locutores. Boa tarde! Ao longo do programa vamos ouvir a boa sugestão musical do nosso João Oliveira. Helena Jane Goulding, mais conhecida pelo seu nome artístico, Ellie Goulding, é uma cantora e compositora inglesa. Em 2010, lançou o seu primeiro álbum, Light. O álbum foi lançado em 2010 sob o título Bright Lights. E, 2 anos depois, lançou um novo álbum, de estúdio Alcyon. Agora, ela lançou o terceiro álbum no estúdio, Delirium. Foi lançado na sexta-feira, dia 6 de novembro, através da Polydor Records. On My Mind foi o primeiro single do disco, disponibilizado para compra e stream dia 17 de setembro. A versão padrão do material contém a faixa Love Me Like You Do, originalmente lançada como single da trilha sonora do filme 50 Shades of Grey. Já a edição deluxe compreende Outside, com a parceria do DJ escocês Calvin Harris. Depois desta boa sugestão musical, passamos a uma notícia de âmbito internacional com muito interesse com a Inês Garcia. Boa tarde a todos. Esta semana, nas notícias de âmbito internacional, destaca a atribuição do prémio Sakharov ao blogger saudita Badawi pelo Parlamento Europeu. Passaram 10 meses desde que Raif Badawi foi levado acorrentado para uma praça no coração de Jeddah. Um polícia aproximou-se por trás com uma enorme vara e começou a bater-lhe. Raif levantou a cabeça para o céu, fechou os olhos e arqueou as costas. Estava em silêncio, mas podíamos ver pela sua cara e pelo seu corpo que estava em grande sofrimento, contou uma testemunha à Amnistia Internacional. Foram as primeiras 50 chicotadas das mil a que foi condenado pela Arábia Saudita, que vê insultos ao Islão em escritos a favor do secularismo. Um ato de tortura brutal a que o Parlamento Europeu respondeu, atribuindo ao blogger saudita o prémio Sakharov para a liberdade de pensamento. Badawi não voltou a sair da prisão desde aquela tarde de 9 de janeiro, mas recentemente a mulher, Enza Edar, dizia que a justiça saudita tinha dado autorização para que o castigo fosse retomado, desta vez dentro dos muros da cadeia onde estava preso desde 2012. Primeiro por razões de saúde, depois por motivos não especificados. As autoridades foram adiantando as sessões semanais de tortura, 20 ao todo, numa espera que se tornou ainda mais angustiante desde que, em junho, o Supremo Tribunal confirmou a sentença, ignorando todo o repúdio internacional e todas as campanhas pela sua libertação. Este homem, um homem extremamente bom, um homem exemplar, recebeu uma das penas mais terríveis que existem no seu país, disse Martin Schwitz, presidente do Parlamento Europeu, perante um hemiciclo cheio e recebeu, com uma longa ovação de pé, o anúncio do vencedor do mais importante Prémio Europeu de Direitos Humanos. Em fevereiro, os eurodeputados tinham votado uma resolução que condenava o ato cruel e chocante da justiça, daquele que é o aliado inabalável dos ocidentais na região e um dos grandes compradores de armas fabricadas na Europa. No seu comunicado, Schwitz voltou a pedir ao rei Salman que liberte imediatamente Badawi para que ele possa reunir-se à família e estar em Estrasburgo a 16 de dezembro para receber o prémio. Elogiando um homem que se bateu pela liberdade de todos os sauditas e exprimiu corajosamente as suas ideias, o líder socialista recordou à Arábia Saudita que as relações com a União Europeia dependem do respeito pelos direitos humanos por parte dos nossos aliados e, neste caso, eles não estão a ser respeitados, estão a ser esmagados. No Canadá, onde está exilada com os três filhos pequenos, Edar diz estar muito feliz com esta mensagem de esperança e de coragem europeia. Uma prova de que o mundo acredita que Raif não é culpado. O líder da bancada liberal acredita também que Estrasburgo enviou uma mensagem política e humanitária forte que Riad não pode ignorar. No entanto, em Riad, onde um rei que tentou algumas reformas seguiu um monarca mais inflexível, não se ouviu qualquer resposta. E as últimas reações à pressão internacional não auguram boas notícias. Quando, em março, a Suécia suspendeu um lucrativo acordo de cooperação militar por causa de atropelos aos direitos humanos, o governo saudita acusou Estocolmo de flagrante ingerência nos assuntos internos do reino. No mês de outubro, o embaixador saudita em Londres publicou uma carta no Telegraph avisando que notícias menos positivas e acusações feitas ao país poderiam ter repercussões potencialmente graves para a parceria entre os dois países. E se para os europeus Badawi tem de ser premiado por exprimir corajosamente as suas ideias, para a monarquia absolutista, guardiã dos locais sagrados do Islão e promotora da interpretação mais radical da fé muçulmana, os seus escritos atacam diretamente os pilares do regime. Através da rede liberal saudita, o Bloco criou em 2010, como plataforma para debater ideias que se calam no espaço público, defendeu o secularismo que permitiu aos europeus promover o conhecimento, a criatividade e a rebelião. Criticou a pressão religiosa sobre a liberdade de pensamento, entusiasmou-se com a Primavera Árabe, repudiou a mentalidade árabe da ditadura e segurança e ridicularizou os pregadores que nas televisões recusam tudo o que é ocidental. Os Estados baseados na ideologia religiosa não têm nada a não ser o medo de Deus e a inabilidade para lidar com a vida, escreveu em 2010. Pois, cá temos mais uma vez um caso de alguém que está preso e foi violentamente espancado devido a querer usar a sua liberdade de expressão. Sabemos que em muitos países, nós no mundo ocidental, felizmente já conquistámos estes valores. Nesta região do Médio Oriente e no Oriente, como sabemos, eles ainda não existem, e cá está mais um exemplo. Ainda bem que lhe foi atribuído este prémio Sakharov, porque é um prémio muito importante. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Passemos agora aos nós e os animais. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Trago-vos uma boa notícia. O Parlamento Europeu votou no passado dia 28 de outubro uma emenda aos fundos da Política Agrária Comum que determina que os subsídios atribuídos ao setor da agricultura deixem de ser usados para criar touros com destinas touradas. Segundo a emenda, que foi apresentada por um eurodeputado, Estónio Indrek, em nome de Os Verdes / Aliança Livre Europeia, e que teve como relatores os eurodeputados, o português José Manuel Fernandes e o belga Gerard Depres. Segundo a emenda, os fundos não devem ser usados para financiar atividades letais de tauromaquia, considerando-se que as mesmas são uma clara violação à Convenção Europeia para a Proteção dos Animais, destinados a explorações de criação. A proposta foi aprovada com 438 votos, tendo recebido ainda 199 votos contra e 50 abstenções. A PAC não determina que sejam usados fundos em touradas ou na criação de touros destinados à tauromaquia, mas alguns subsídios terão sido usados na criação dos animais em Espanha, Portugal e França. Na prática, as votações desta quarta-feira não impedem as touradas, mas a perda do apoio vindo da PAC deverá ter um forte impacto nestas atividades, para os criadores que recorriam aos fundos para a criação com vista à tauromaquia. Em Portugal, a Associação de Defesa dos Direitos dos Animais, Animal, diz na sua página no Facebook que o Parlamento Europeu chegaram boas notícias. Também o deputado eleito pelo PAN, André Silva, considerou que é uma excelente notícia. Regozijamo-nos com essa decisão do Parlamento Europeu, que acompanha a vontade da sociedade, das consciências dos cidadãos, disse, defendendo que uma atividade que implica o sofrimento e a morte dos animais, que encerra uma enorme violência sobre os espectadores e crianças, não deve ser subsidiada. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone-se numa estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Ainda bem que o Parlamento Europeu ouve o programa de rádio, porque nos ouviu e, obviamente, cortou estes subsídios. Reparem que isto não implica o fim da tauromaquia, mas provavelmente vai ser um revés muito grande porque corta os subsídios para a criação de touros para esta faina da tauromaquia. 100.2 Oliveira do Hospital. Mexico City. Ora então, passamos ao cinema, vamos ver um bom filme. Aqui muito do gosto do nosso Daniel, não é verdade? I was taking some overdue holiday. Desta vez vou sugerir o filme da ação 007 Spectre. Uma mensagem oculta coloca no rosto de uma organização sinistra. Enquanto M enfrenta uma batalha política para manter os serviços secretos ativos, Bond a fazer tudo para revelar a terrível verdade que se esconde por trás de Spectre. Pedindo, se é apreciador do género, por ver este filme no Fórum de Coimbra e em Viseu. Get away from me! Why should I trust you? Pronto, quem é apreciador da ação de 007 já sabe. Tem aqui uma boa opção para sábado à tarde ou domingo à tarde. This organization, do you know what it's called? Its name is Spectre. And do you know who links them all? All your pain. I've been near before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. Stars begin to gather. and the light begins to fade. When all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, agora passemos a uma biografia de alguém que foi muito importante no nosso concelho. Então, muito boa tarde mais uma vez. Esta semana, em nome da Carolina Soares, trago uma autobiografia de Vasco de Campos, um médico humanista e empreendedor. A vida do Dr. Vasco de Campos coincidiu com o século XX na sua quase totalidade. Nasceu na Ponte das Três Entradas, Conselho de Oliveira do Hospital, em 2 de julho de 1904. Médico de província, por opção, demonstrou sobejamente de ter uma concepção holística do mundo. Um forte apelo telúrico levou-o a que, terminado com brilhantismo o curso de medicina na Universidade de Coimbra, recusasse um lugar docente na mesma faculdade e fixasse residência em Avô, Conselho de Oliveira do Hospital, como médico do Partido Municipal, onde permaneceu 42 anos, fins dos quais fixou definitivamente residência na Ponte das Três Entradas. Na Serra do Açor, durante muitos anos a cavalo e a pé, e muitos mais tarde de carro, até onde as estradas alcançavam, serviu o Dr. Vasco de Campos, num verdadeiro sacerdócio, um povo a quem tudo faltava, lutando muitas vezes de forma desigual contra a pobreza, a ignorância, a doença e a morte. Não obstante a sua intensa atividade profissional, e quiçá fruto dela, o Dr. Vasco de Campos teve ainda tempo para se dedicar à escrita e, em particular, à poesia, caracterizando magistralmente a região e o seu povo. A sua obra, compilada no livro Dr. Vasco de Campos. Obras completas, pintou alguns quadros essenciais da vida da Beira Serra, o território, o povo, os costumes, as terras. Os diálogos das suas histórias situam-nos no tecido vivo da língua e no âmago da vida de então. Paixões, ideias, hábitos. De forma muito particular, descreveu uma visão bela e por vezes brutal da agrura ou feracidade do território. Também aqui gostava de partilhar e intervir, despertando mentes e espivitando vontades. Teve, assim, a oportunidade de estar na gênese da criação de iniciativas de elevado interesse cultural e social, tendo sido cofundador do rancho folclórico Camponesas do Alvo, em Avô, presidente durante várias décadas da direção Sociedade de Recreio Filarmónica Avoense e fundador da Sociedade de Defesa e Propaganda de Avô, entre outras. Foi ainda deputada à então Assembleia Nacional na 5ª Legislatura entre 1949 e 1953. Dotado de espírito empreendedor, observador atento da realidade que o rodeava, o Dr. Vasco de Campos ajudou de outras formas a região do Val do Alva. Assim, nos finais da década de 40, mandou abrir um acesso ao Rio Alva e, durante os períodos estivais, deu trabalho a cerca de 10 a 15 mulheres e a 3 homens diários na exploração de areia. No início da década de 50, mandou construir na Ponte de Três Entradas uma moagem de cereais moderna para a época, com funcionamento permanente, empregando 3 trabalhadores. Ainda nesta década, construiu ali um lagar de azeite, também com funcionamento permanente. No início da década de 60, comprou o primeiro trator agrícola da Ribeira de Alva, o que revolucionou a agricultura da região. Visionário e, quando ainda não se perspectivava o aproveitamento turístico dos vales do Alva e do Alvoco, o Dr. Vasco de Campos restaurou uma velha estalagem de diligências, ali construindo uma residencial e um café-restaurante, criando assim na Ponta das Três Entradas a Italva, Iniciativas Turísticas do Val do Alva. Pressentido um advento do campismo, construiu, no mesmo local, um parque ainda hoje em funcionamento. É no seu Búzio, situado na Ponta das Três Entradas, que assiste à Revolução de Abril, potenciadora da melhoria geral das condições de vida e assim contribuindo para o apogeu dos seus empreendimentos. Ali faleceu no dia 17 de julho de 1991, ficando sepultado no cemitério de Avô. Olhemos para a vida do Dr. Vasco de Campos. Avulto ao seu exemplo de apego à terra, o espírito empreendedor carregado de humanidade, fraternidade, sabedoria e partilha. Um homem bom cuja passagem pelo mundo importa analisar detalhadamente. Muito bem. É sempre bom trazer estas personalidades que já estão um pouco esquecidas, sobretudo das gerações mais jovens, porque este médico, o Dr. Vasco de Campos, foi, de facto, um humanista e um médico notável aqui no nosso concelho. Eu tive o privilégio de ser doente dele enquanto era criança e adolescente e, de facto, ele era uma pessoa muito disponível. Para além disso, ele, como repararam, ele licenciou-se nos inícios do século XX, em Coimbra. Podia ter sido professor universitário, desistiu da carreira universitária, imaginem, para se vir enfiar aqui na Serra do Açor, onde nem estradas havia na altura. Ele calcorreava a Serra do Açor, muitas vezes a cavalo, outras vezes a pé, para isso correr as pessoas que estavam naquelas aldeias perdidas. Devo-vos dizer que muitas vezes ele não cobrava dinheiro de consulta, porque as pessoas não tinham como lhe pagar. Eu sei de relatos, aliás, nas obras completas que ele escreveu, há lá relatos impressionantes que realmente nós, quando as lemos, nem percebemos que estamos a ler um relato da nossa história de há 40, 50 anos, que são impressionantes. Convido quer os nossos alunos, quer os nossos ouvintes a conhecerem melhor esta personalidade, que foi, de facto, para além de ter sido um médico, um humanista, um poeta, foi também uma pessoa com grande capacidade empreendedora. Reparem que ele tentou o desenvolvimento da sua terra, que era a Ponta das Três Entradas. Hoje que se fala tanto de empreendedorismo e da capacidade de rentabilizar os nossos interesses aqui do concelho, pois ele já foi um exemplo que todos devemos seguir. Boa Nova, irresistível. Passemos agora para uma visita que não será desta vez à Ponta das Três Entradas, mas lá perto, porque é a nossa famosa Igreja de São Pedro de Lourosa, não é assim? Sim. A Igreja de São Pedro de Lourosa, no concelho de Oliveira do Hospital, é um dos raros edifícios religiosos pré-românicos em Portugal, sendo exemplar único em todo o país e um dos mais antigos templos de toda a Península Ibérica, datado de 912. A sua planta, ou o que se pode reconstruir do seu plano original, é uma derivação extremamente fiel dos modelos asturianos do século IX, com corpo de três naves separadas entre si por arcarias triplas de arco em ferradura e nave transversal, com cruzeiro dominante. Este laço ao mundo asturiano é reforçado por outros elementos artísticos, como a presença de modilhões de rolos, um medalhão circulado de decoração geométrica e principalmente um altar decorado com a típica cruz asturiana, peça resgatada há quando os trabalhos restauro, mas que posteriormente veio também a desaparecer. Remodelada nos anos 30 do século XX, a Igreja de São Pedro de Lourosa é uma obra de vulto, dotada de um programa volumétrico ambicioso, devido certamente ao estabelecimento de colonos asturianos na bacia do Rio Alva. É provavelmente o mais notável monumento religioso da Reconquista Cristã, foi classificado como Monumento Nacional. Pois, temos um monumento nacional muito importante, porque é exemplar único em Portugal, aqui bem perto, no nosso concelho, e que as pessoas que não conhecem devem visitar, a Igreja de São Pedro de Lourosa. Rádio Boa Nova. Coldplay é uma banda britânica rock alternativo fundada em 1996 pelo vocalista principal Chris Martin e guitarrista Johnny Buchan. Nessa altura deram o nome de Pectorals. Mais tarde, Berryman juntou-se ao grupo como baixista e eles mudaram o nome para Starfish. Mais tarde, Will Champion entrou para tocar bateria como vocal de apoio e multi-instrumentista, completando assim o grupo. Mudaram o nome em 1998 para Coldplay, o nome atual. Conseguiram fama mundial com o lançamento do single Yellow, seguido pelo seu álbum de estreia, lançado no mesmo ano, Parachute, que foi indicado para Mercury Prize. O segundo álbum da banda, A Rush of Blood to the Head, 2002, foi lançado com várias críticas positivas, vencendo vários prémios, incluindo o de Álbum do Ano pela NME, e vem sendo considerado o melhor álbum dos Coldplay. A banda já ganhou vários prémios da indústria musical ao longo da sua carreira, incluindo 6 Brit Awards, o de melhor grupo britânico 3 vezes, 4 MTV Video Music Awards e 7 prémios Grammy, entre 20 indicações. Como um dos recordistas de vendas de discos, Coldplay já vendeu mais de 50 milhões de discos em todo o mundo. Head Full of Dreams é o 7º álbum de estúdio dos Coldplay, que, será lançado em novembro deste ano. A banda tem trabalhado neste álbum desde o verão de 2014, enquanto estavam a promover o seu sexto álbum, Ghost Stories. De acordo com o clube fã italiano Coldplay Zone, o novo álbum será estilo pop aproximado ao estilo do seu antecessor, Milo Chilo. Diz que terá 10 faixas, sendo uma delas possivelmente com a parceria de Rihanna. Finalizando os rumores, o site conta que, logo após o lançamento do álbum, a banda sairá em turnê de divulgação no Reino Unido, nos meses de novembro, dezembro, e seguiria após a mudança de ano para a América do Norte até chegar em março para a América Latina e logo a seguir para o Brasil. Os primeiros singles confirmados são I Run Away, Animals e Crest of Waves. Run away from me, it's all I ever do. I know I started here, I run away from you. And when I come on in, I see you through. I run away from you, it's all I ever do. And when I heard you close, I come back to you. I know I should stay, but I won't have the stomach to. Vamos agora passar à consciência ecológica e à preservação do ambiente com a nossa Francisca Rodrigues. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje recordo aos senhores ouvintes que há espécies de animais em risco de extinção. Entre elas estão a águia imperial ibérica, a ave de rapina mais ameaçada da Europa, só nidifica em Espanha e em Portugal, onde pode ser encontrada no Alentejo, no Algarve e na Beira Baixa. Esta águia chega a ter uma envergadura de 2 metros. A diminuição dos coelhos é a sua presa principal e a fragmentação dos montados, o habitat que prefere para nidificar, tem posto a espécie em risco. A salamandra lusitânia vive em rios e em minas abandonadas. Largam a cauda se forem ameaçadas, podem regenerá-la mais tarde e são coloridas e brilhantes. São salamandras endémicas ao norte de Portugal e Galiza, onde, devido à degradação do seu habitat, são consideradas uma espécie venerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Outro perigo advém do uso de pesticidas e outros poluentes. O lobo ibérico. A população atual do lobo ibérico, que habita ao norte de Portugal e de Espanha, é apenas de 2 mil indivíduos, cerca de 300 deles em território português. Os lobos mais esguios e de menores dimensões que outras subespécies do lobo cinzento são muitas vezes atropelados ou abatidos a tiro, o que é considerado pela National Geographic o maior problema da conservação da espécie em Portugal. Pois, temos estas espécies em vias de extinção e estas só são 3, porque há mais no nosso país, que devemos estar atentos e ajudar na sua preservação sempre que nos for possível. Rádio Boa Nova. Espetacular. A seguir vamos para a política, Sr. Francisco. Que tema é que nos trazes hoje? A imigração. Já os outros anos abordámos várias vezes a questão da enorme imigração que nós estamos a ter, de jovens, não é? Sim. Ok. Portugal é o 12º país do mundo com mais imigração. É o próprio governo que assume no relatório oficial que Portugal é, hoje, sobretudo de novo, um país de imigração, aumentando o número das saídas de cidadãos nacionais para o estrangeiro em 2014. Cerca de 110 mil, valor quase idêntico ao do ano anterior. No total, o Banco Mundial estima que haverá cerca de 2,3 milhões de portugueses a viver no estrangeiro, mais de 600 mil dos quais em França. Portugal era já então o 12º país do mundo com mais imigrantes, considerando a percentagem da população que tinha ido trabalhar para o estrangeiro. A conjugação dos fenómenos de alta imigração com baixa imigração colocava Portugal na lista dos países europeus de repulsão, ao lado da Bulgária, Roménia e Lituânia. São dados que constam no relatório de imigração, recentemente divulgado. Na altura, o coordenador do Observatório da Imigração, Rui Pena Pires, destacava que a imigração não estava a abrandar, ao contrário do que seria de esperar, e acentuava que os números correspondiam ainda a uma estimativa prudente, abaixo da realidade. É, aliás, necessário recuar à década de 1960 ou de 1970 para se encontrarem valores tão elevados durante 2 anos consecutivos. Acentuava então, lamentando que o crescimento da economia não tivesse resultado na criação de emprego. Os portugueses têm ido trabalhar para outros países da Europa, como o Reino Unido, à cabeça a Suíça, França e a Alemanha. Fora da Europa, os principais países de destino da imigração portuguesa são Angola, Moçambique e Brasil. Há uns programas atrás estávamos a falar da vinda de gente de fora para o nosso país, sobretudo a questão dos refugiados. Aqui estamos a abordar a questão oposta, que é a saída de muita gente do nosso país, especialmente nos últimos anos, para procurar emprego e para procurar uma vida melhor que não têm em Portugal. E estamos sobretudo a falar, o que não quer dizer que não imigre gente mais velha, mas estamos sobretudo a falar de uma imigração jovem e muito qualificada, não é assim, Francisco? Parece-te preocupante que estes números não abrandem? Sim, devia ser preocupante a toda a gente que estes números não abrandassem. Sobretudo para o governo? Sim, pois. Porque que implicação é que isto pode ter para Portugal? O facto de estar a sair tanta gente, e tanta gente jovem, estamos a falar sobretudo de jovens licenciados ou já até com doutoramento, que estão a sair para irem trabalhar nos países que tu referenciaste, sobretudo Reino Unido, Alemanha, Suíça. A Suíça, se calhar... Suíça já não anda a aceitar muito, mas tem um grande número de portugueses na mesma. Tem. Que implicações é que isto pode ter para o nosso país? Porque, primeiro, o envelhecimento da população. A pirâmide demográfica invertida, a falta de mão de obra qualificada, Achas que estes jovens vão regressar? Normalmente pensa-se sempre que a imigração é uma fase transitória da vida das pessoas. As pessoas imigram à procura de uma vida melhor que não têm cá, ganham algum dinheiro e regressam. Pelo menos era assim que nós encarávamos a imigração nos anos 60 e 70. Será que esta imigração tem as mesmas características? Não, porque é um mundo novo, é um mundo diferente. Está a aldeia global, está tudo muito, muito globalizado. É fácil uma pessoa movimentar-se de um lado para o outro. Uma pessoa que esteja no Reino Unido em 3 horas está em Portugal. Mas parece-te que estas pessoas que imigram agora, estes jovens, regressarão brevemente a Portugal? Não. Porquê? Porque, primeiro, só se a qualidade de vida de Portugal aumentar assim de repente. Portugal é dos países da União Europeia onde os salários são mais baixos, onde há mais dificuldade em condições de vida. Assim. Sim. Onde, por exemplo, as carreiras não são promissoras, não. Nós estamos a falar de jovens licenciados em várias áreas. O Daniel quer dizer? Muitos deles também vão à procura de emprego e ficam por esses países a viverem. Conseguem um bom emprego e não vão largar o emprego. Como são muito jovens, provavelmente alguns deles vão lá formar família. Sim. E, portanto, criam lá boas carreiras promissoras, com salários muito mais elevados do que em Portugal. Teme-se que esta imigração não regresse tão cedo. Não estão assim tão agarrados ao país como nos anos 70 a população portuguesa estava. Queria ouvir as vossas opiniões acerca disto. Preocupa-vos esta questão da imigração? Acham que isto é mesmo um caso para nos preocuparmos e devem ser tomadas medidas? Ou não? Isto dentro de uns anos, esperemos que não muitos, a situação recompõe-se e os jovens já não precisarão de sair? Teremos que ser otimistas? O que é que vos parece? Por exemplo, esta questão da... temos uma população a envelhecer, por várias razões. Uma delas é a fuga destes jovens. Outra é o facto de estarmos com uma natalidade muito baixa. Mas o facto de estarem a sair muitos jovens faz com que a natalidade ainda deixa mais, porque estes jovens seriam pais dentro da próxima década. E assim, se forem pais, não vão ser em Portugal. As crianças já vão nascer, provavelmente com a nacionalidade portuguesa, mas com a nacionalidade de onde os pais estão. E, portanto, este problema pode-se vir a avolumar. Diz, Pedro, qual é a tua opinião? Eu acho que é preocupante haver tantos jovens a sair de Portugal, porque, primeiro, há dinheiro investido nesses jovens, principalmente nos mais qualificados, e é sempre mão de obra que vai para outros países em vez de ficar em Portugal, o que torna a população de trabalhadores mais velha, e é sempre difícil ter ter trabalhadores mais velhos. E estes jovens que estão a emigrar, obviamente muitos deles, estamos a falar de engenheiros, estamos a falar de enfermeiros, estamos a falar de médicos, são em áreas que em Portugal, como vocês sabem, algumas delas não estão a ser bem remuneradas, e as pessoas estão com horários de trabalhos muito violentos, não têm carreiras. Vocês sabem que as carreiras, por exemplo, na função pública há uma série de anos estão congeladas, e portanto cá em Portugal neste momento não é minimamente atrativo, e nós temos que perceber que estes jovens vão à procura de uma situação melhor. Atenção que não é fácil emigrar. Nós vemos aquelas despedidas dos jovens nos aeroportos e vemos muitas vezes eles a chorarem agarrados às famílias, e o Pedro tem razão, é que houve um enorme investimento nestes jovens, das famílias que fizeram enormes sacrifícios para pagar o ensino superior a estes jovens, muitas vezes, e do próprio Estado, que investiu na escola pública e nas universidades públicas, e agora temos esta sangria de gente para os países mais evoluídos da União Europeia. Diz, Beatriz? Eu só quero reforçar o que já aqui foi dito, porque eu acho que os jovens fazem muita falta, porque os jovens são o futuro, e se saírem não vai ser, este país não vai ser nada, porque, aliás, muitas das profissões que eles seguem, que eles vão seguir, fazem falta aqui. E é por isso que eu não concordo nada com o que está a acontecer no país. Tu, portanto, achas que deviam ser aplicadas políticas que permitissem que estes jovens se mantivessem por cá? Sim. Sim. Esta situação dos refugiados, acerca disso, os refugiados que vêm dizem quase todos, só fico cá enquanto estiver a guerra no meu país, depois volto. E os portugueses, quando emigravam, assim, nesta altura dos anos 70, também era só vou fazer algum dinheiro no estrangeiro para depois trazer para Portugal. Agora, pronto, mudou. Mas tocando neste tema dos refugiados, é que está a sair a mão de obra qualificada de Portugal. Mas, ao mesmo tempo está a entrar também mão de obra qualificada. Os refugiados que vêm da Síria, que vêm dos países afetados, são na maioria classe média. Normalmente a classe média é minimamente instruída, quer até naqueles países. Para conseguirem assim algum dinheiro, têm que ter algumas qualificações. Exato. Ou seja, acaba por, de certa maneira, compensar. Pois, a verdade é que não será muito correto que nós estejamos a permitir a saída de tanta gente em quem tanto se investiu, não é? Para além de que, é assim, a imigração tem custos a vários níveis na nossa demografia e na nossa economia, mas também tem custos afetivos. Para as famílias custa-lhes muito estar separada dos jovens, que provavelmente muitos deles vão fazer a sua vida muito longe dos pais e longe do resto da família. Isto tem custos emocionais também muito fortes, não é? Às vezes as pessoas não se lembram disso. Pois, mas agora outra coisa também é que, não sei, várias pessoas de Portugal, mas o número de pessoas está a aumentar. Isto também se nota na França, como por exemplo que a taxa de natalidade da França está a diminuir, mas a população aumentou imenso. Devido à imigração que ela entretanto recebeu. Dos países onde se falam francês, outros países da Norte de África e assim. De que a França tem uma fortíssima imigração. Sim. Daí. Muito bem, voltaremos com certeza a este tema porque ele continua a ser recorrente na nossa sociedade. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passemos agora ao desporto com a nossa Beatriz Ribeiro. Muito boa tarde. Hoje trago para vocês um tema muito importante, que é a importância do desporto escolar na vida dos jovens. Qual é o aluno que não gosta ou não se sente promovido quando o professor de Educação Física nos chama para participar nos torneios de futsal, voleibol, basquetebol ou no corta-mato organizado pelo desporto escolar? Nos dias dos torneios ou competições, ali estamos nós, em destaque, a representar as cores e os valores das nossas escolas e a dar o nosso melhor. Nas bancadas estão os nossos pais a torcer por nós e pela escola. Não tenho dúvidas de que o desporto escolar ajuda a criar espírito de grupo e de pertença. E se hoje os pais nos vão ver às competições, amanhã vão à escola falar com o diretor de turma. Ou seja, o desporto escolar também pode ser um modo de interessar os pais pela escola. O desporto escolar também é democrático e promotor da igualdade. Lado a lado estão alguns alunos dos colégios e das escolas públicas, todos iguais, a lutar pelos mesmos lugares nos pódios. E no final, todos recebemos medalhas e troféus. Todos convivemos, todos aprendemos a lidar com o sucesso e com o insucesso. Todos ganhamos alguma coisa. Podemos perder o jogo, mas não perdemos a lição. Para muitos, sobretudo aqueles que não têm disponibilidade para ginásios ou clubes, é o desporto escolar a forma que têm para praticar uma modalidade que gostam e para muitos alunos é o único meio para fazerem atividade física e é um meio para gostarem de praticar desporto e adotarem hábitos de vida saudáveis. O desporto escolar pode mesmo ser a motivação para estar na escola, sobretudo para aqueles alunos que não gostam, que têm maus desempenhos e mau comportamento, mas que estão em grande forma física e brilham no desporto. A escola não pode desvalorizar o crescimento do aluno como um todo, não pode desvalorizar a importância do desporto no crescimento e na afirmação dos jovens. Portugal tem hoje uma das maiores taxas de obesidade jovem na Europa. Temos muitos jovens com falta de mobilidade, descoordenados, e é preciso não promover a desvalorização do desporto. Precisamos que os nossos horários tenham tempos consideráveis para o desporto. Nós precisamos de praticar desporto. O que mais interessa não é criar campeões apenas de medalhas. Importa criar campeões para a vida, que é aquilo que queremos ser. O desporto também ensina a resolver desafios complexos. Prepara-nos para um futuro competitivo. Prepara-nos para a vida. Por tudo isto, é caso para dizer que queremos mais e melhor desporto. E também nós, jovens, devemos saber aproveitar as ofertas desportivas que nos dão. Por último, uma nota para o tenista João Sousa, que venceu o segundo título ATP World Tour, atingindo a melhor posição de sempre do ténis português, 33º lugar no ranking ATP. Por sua vez, no atletismo, a portuguesa Sara Moreira esteve também em destaque na Maratona de Nova Iorque, ao alcançar um honroso 4º lugar na prova feminina. E é tudo por hoje. Muito bem. Rádio Boa Nova. Passemos agora ao desporto motorizado, Pedro. A penúltima ronda do WTCC foi na Tailândia. A primeira corrida foi vencida por José Maria López, sagrando-se assim novamente campeão do WTCC. No segundo posto ficou Sebastian Loeb e a fechar o pódio, Makin Huber. Na segunda corrida foi o português Tiago Monteiro que dominou, passando a linha de meta em primeiro, mas foi mais tarde desclassificado pelo seu carro estar fora da altura mínima ao solo regulamentar, ficando assim em primeiro Sebastian Loeb, segundo Makin Rua e em terceiro José Maria López. A próxima ronda será no Qatar nos dias 28 e 29 de novembro. Com a Fórmula 1 de regresso ao México, foi Nico Rosberg quem ganhou a pole position. Lewis Hamilton partia atrás do seu colega de equipa e em terceiro partia Sebastian Vettel. Na corrida foi Nico Rosberg quem liderou, transformando a pole numa vitória. Lewis Hamilton terminou no segundo posto e no degrau mais baixo o piloto da Williams, Valtteri Bottas. Destaque para o abandono dos dois Ferraris, sendo o primeiro duplo abandono da Ferrari desde o Grande Prémio da Austrália de 2006. A próxima prova será no Brasil, no dia 15 de novembro. Destaque para as provas do Campeonato Nacional de Rally e Campeonato Nacional de Velocidade este fim de semana, que marcam o fim de mais uma temporada. A prova do Campeonato Nacional de Rally será no Algarve e a do Campeonato Nacional de Velocidade no Estoril. Ainda este fim de semana será encontrado o novo campeão do MotoGP em Valência no dia 8. Entre os dias 12 e 15 será a última prova do WRC no País de Gales. Rádio Boa Nova. Imagine Dragons é uma banda de indie rock, rock alternativo, formada em Las Vegas, Nevada. Esta banda está a dar sucesso desde 2008, logo depois de ser formada. A banda lançou logo dois EPs intitulados Imagine Dragons EP e Hell and Silence EP, ambos gravados no Battleborn Studios. Eles tiveram a sua primeira chance quando o vocalista da banda, Train, adoeceu, pouco antes do Bite of Las Vegas Festival. A banda foi logo chamada para preencher o lugar e foi apresentada perante 26 mil pessoas, o que rendeu inúmeros elogios locais, incluindo o melhor CD de 2011, Las Vegas 7 Magazine e muitos mais. Em novembro de 2011, eles assinaram com a Interscope Records e começou a trabalhar com o Grammy produtor Alex Dagui. O EP intitulado Continua de Silence foi lançado no Dia dos Namorados, em 2012. Pouco depois, foi relançado como single e alcançou a posição 15 na Billboard Hot 100. Mais tarde, foi lançado o álbum Night Visions, em fevereiro de 2013. Foi certificado com o álbum de ouro pela RIAA. Na versão de 2013 dos jogos FIFA e PES, a música On Top of the World foi incluída nos repertórios de faixas disponíveis de jogos. E, mais tarde, no jogo League of Legends, a música Warriors foi incluída também nos repertórios de faixas disponíveis dos jogos. O ciclo do álbum Night Visions encerrou no último show da turnê, no festival Lollapalooza, no Brasil, em abril de 2014. Mais tarde, em junho, eles lançaram a canção Battle Cry para a trilha sonora do filme Transformers: A Idade da Extinção. Em outubro de 2014, foi revelado o primeiro single do novo disco, a canção I Bet My Life. O disco Smoke and Mirrors foi lançado nos Estados Unidos, dia 17 de fevereiro deste ano, e chegou ao topo dos mais vendidos. Roots é a nova canção da banda, lançada como single do nono álbum. A canção foi tocada pela primeira vez no dia 2 de setembro deste ano, na Austrália, show para Smoke and Mirrors Tour. O vídeo da música foi lançado dia 29 de setembro, sendo filmada na Nova Zelândia. A canção estreou no topo da parada na Billboard Digital Rock Songs. before you grow. Trouble found me, trouble found me. And though it's gotta go like this, I know hell will always come before you grow. Trouble found me, trouble found me. Another door, another high, another low. Rock bottom, rock bottom, rock bottom. I'm going back to my roots. Passemos agora às notícias do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital com as notícias das bibliotecas escolares. O clássico de Antoine de Saint-Exupéry, O Príncipezinho, vai chegar aos cinemas portugueses para maravilhar os miúdos e graúdos. Pilotado por Mark Osborne, reconhecido realizador de O Panda de Kung Fu, encontramos o aviador, já idoso, a contar a uma menina a história de como conheceu um pequeno rapaz louro que pedia para lhe desenhar uma ovelha. A rede de bibliotecas escolares quer celebrar convosco a chegada de O Príncipezinho ao grande ecrã. Neste sentido, desenvolveram uma atividade multidisciplinar onde se procura utilizar as valências nas áreas de português e artes para estimular a imaginação dos alunos e premiá-los. A atividade decorrerá na realização de contos curtos ilustrados pelos alunos, onde descrevem o seu encontro com o Príncipezinho. Todos os trabalhos terão de ser entregues até ao final do mês de novembro de 2015. Para mais informações, consultem http://opríncipezinho.co.pt. Obrigado a todos os professores. Educar é uma missão importante que aproxima tantos jovens do bem, do belo e do verdadeiro. Foi com estas palavras do Papa Francisco que a Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital homenageou os seus professores no Dia Mundial do Professor. Os elementos da referida equipa fizeram flores em papel de revistas e ou manuais escolares antigos, onde colaram as palavras preferidas pelo Papa Francisco sobre os professores, os profissionais que constituem o pilar da sociedade. À semelhança do Papa, a equipa da Biblioteca Escolar considera extremamente importante o papel que os professores têm na sociedade e na instrução da população, daí a decisão de comemorar esta data. O Dia Mundial do Professor foi criado pela Unesco em 1994 com o objetivo de chamar a atenção para o papel fundamental dos professores e celebra-se anualmente no dia 5 de outubro. Promovendo todos aqueles que escolheram o ensino como forma de vida e que dedicam o seu dia-a-dia a ensinar crianças, jovens e adultos, o Dia Mundial do Professor homenageia os professores que contribuem para o ensino e para a educação da sociedade. Boa Nova, um mundo de emoções. Terminamos aqui a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Pedro Andrade, Daniel Pereira, Patrícia Correia, Inês Pereira, João Oliveira, Beatriz Ribeiro e Francisca Rodrigues. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.